Afro tem que ser de cerejeira. E o homem tem que ser guabará. Eu não vou morrer à toa, por isso vou matar você com a força da minha espada. Com a determinação, sonho com minha Ukena. Tô no torneio das trevas e o Lei Ken é minha rima, meu poder vem do espírito. Eu sou sensível, sou aquele cara que uma papa lhe fala. É mesmo incrível no livro branco do Poltergeist, que eu vou conseguir minha caminhada no Makai. Sem bancai, cada dia um Okai que cai. Coração bom? Talvez depende do ponto de vista. Lágrimas viram diamantes, isso não move minha vida. Os meus manos foi caçado, hoje é bom caçador. O meu rival é meu parceiro, um grande lutador. Pareço ser uma pacote, com meu time ninguém mexe. Com uma lâmina dimensional, divido o bem e o mal. O Koema entra em cena, agitando a causaria. Caralho, cê não acredita? A arena tá destruída. O mais sangrento, bom moço no ringue, fez sua história. Putz, venci mais um jogo, hora de volta pra escola. Eu tenho nojo da minha própria vida. Cirurgia foi perfeita pra implantar o Jagan. Assassino no Makai sem me importar com o amanhã. Nunca fui fã da bondade, foda-se, admito. Com minha katana decapito, rapito seu espírito. Foda-se a paz, mato todos os yokais, porque eu sou domador das chamas negras mortais. Não me cita, acredita, fui a criança maldita. Piso no seu crânio, por isso seu clã levita. Levita da escuridão, me escondo entre as sombras. Se me tromba no torneio, você é o primeiro que tromba. Sou patriarca do inferno, coração no inverno. Sangue gelado nunca tive amor paterno. As trevas não me dominam, eu que domino elas. Decepo sua cabeça, depois te jogo na cela. Te deixo afogado, mergulhado no sangue de molho. Te vejo amedrontado com meu terceiro olho. Procuro te decola, só vejo maldade. Pestandade infinita, força do mal oculta. Pedi minha alma pro diabo em busca de luta. Morra puta, morram todos com ninguém me morto. Quebro seus ossos 100% de força em foco. No vácuo do vulto, visto sobretudo negro. Escondo a desgraça que embaraça meus segredos. Sentimento? Já sabe que vai morrer agora. Nessa floresta maldita, a sua vida é escória. Não valerá de nada, o seu esforço já esboça. O puro medo de Toguro que conta a vitória. Aleatória, assassina, arranquei seu crânio. Depois farei o seu cadáver de banquete humano. Para as arpias que vierem do inferno astral, foi consumido pela força espiritual. Lord Tangman, a.k.a. Toguro. General Lazarus, a.k.a. Kuwabara. Gangsta Crow, a.k.a. Hiei. Os verdadeiros campeões do torneio das trevas.